Lima, Alfa Romeo, todos os ataques via Alfa, chamante da Juliette. Para 2 mil pés, ajuste no 013. Chego, 7 no 4. 7 no 4 no 2, para o cuidado do presidente. Gol no 7 no 4 no 2, autorizado para o cuidado do treinamento, chamo para o táxi. Autorizado, vai ser um táxi, gol no 7 no 4. Lima, Alfa Romeo, autorizado, ingresso no pátio principal. No pátio principal, Lima, Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre 1 no Horizonte Medusa para o cruzamento da 1735. Toda 10, 896. 96 torre 108 Medusa. 2, 86, 1, 52, 2000 pés, 1013, autorizado e ilhas. 2013, repórter estabilizado. E ILS da pista 10. Boa noite, meu estado. Cheque trem, pouso livre 1-0, 7-20 com 8-9, gol no 8-9-6. Pouso na 10, 8-9-6, bastante travou. 994, boa noite, tem que estar bravo. Autorização Mateo, nível 3, cruzado. Gol 1994, bravo, correto, ajuste no 0 no 3. Pronto para a cópia? Pronto, cópia, 9-4. Gol 1994, exato, Mateo, nível de voo 350. Decola no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca. Jamo após Jamo, Caju. Pode detectar pelo ISP 58, após autorizado conforme rota. Controle Salvador, Pirani 1-1-9-35, acione no transponde 5-1-7-2, gol 1-9-9-4. 1-9-4, autorizado. autorizado Maceió, nível de voo 350, tem como da pista 10, curva esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju, acerta por 8, tem como para o plano. Controle 19-35, se transforma em 5-1-7-2, gol 9-9-4. O gol 994 confirmando após a Puca, Jamo, Caju, interceptou pelo Whisky 58 após autorizado conforme rota. Puca, Jamo, Caju, apelo 58, sai conforme a rota, 994. Gol 994, contingimento crash, pronto para pushback e acionamento. Vai chamar pressionamento, gol 994. Estabilizou, visual, da 3152. 52, chama a torre agora, são 18-6. 18-6, peraí que eu vou. 35-344, autorizado, ele é. Salvador, boa noite, tá 3152, vai passar o Serra Vitor, 07. 3152, boa noite, avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre, 120 graus, com meia dúzia nós, informe checado. Tá baixado e travado, guardando pista livre, 3152. 1896, seu solo, aos 35, livrar à direita, chame solo, 1209. Livre, chama 219, obrigado, 896. Nada. Salve, Salvador, eu total 9908, informação Bravo. Total 9908, informação Bravo correta, justiça 03, minuto para a cópia. Salve, Salvador, boa noite, bom 896, ataque sem foco, Frog. Boa noite, 962, Adolfo, chamante Juliette. Alfa chamando a Juliette, 895. Solo gol no 7 no 4 para o táxi. 1, 2, 3 a bola, 2 horas de autonomia, alterna Recife. 2, 3 a bola? 1, 2, 3. Ou autonomia alternativa? 1, 2, 3 a bola, 2 horas de autonomia, alterna Recife. 1-7-4, os ataques via até o ponto de espera da 1-0, via Índia, Alfa, ponto de espera Torre, 1-1-8, leitão 62, ajuste 1-0-1-3. 63, Índia, Alfa, ponto de espera Torre, 18-6, vou no 7-1-4. Azul 7-8 para 2.000 pés, na via chega Mari Mitra. A 2.000 pés, via chegada Mari, com 1.013. Azul 4.178. Ajuste 1.013. 1.013, obrigado. Alô, boa noite, estou no 506, muito bravo, boa noite, já está em casa. Estou no 606, bravo, correto, ajuste no 03, aguarde número 2 para 4. Salvador, bom dia, eu vou no 1714, pronto, espera, pronto. 1714, bom dia, observe o tráfego na curta final da 10, após a passagem ali, mantenha o 1714. Total 9908, informe o horário do plano. Bom, tá certo, né? Prossiga, tá 3226. Tá 3226, na posição 7, vai necessitar de acionamento na posição e após push. 7 3 8, chama para o push. Maravilha. vai te informar quando o horário for. Certo. No solo 38, libera a direita, chama no solo 219. A direita 219, 3152. Fala, Salvador, tá 3152, boa noite, pessoal. Tá 3152, boa noite, cuidado Alfa, chamando da Juliette. Alfa vai chamando da Juliette, 3. Gol 1896 autorizado, ingresso no pátio principal, portão 05. Ingresso no pátio, vai pro 05, 1896. Ô Torre, o total 9907, informação que chegou que o plano é para 4 Zulu. Autorizada, 110 graus, 8 nós, pista no zero. Decolagem autorizada, 1 no 0, 1 no 7, 1 no 4. 2 Salvador, 5344, bom dia. 5344, bom dia, avistado, continue aproximação 1 no 0, 110 graus, 8 nós, informarei pista livre, trip 5344. Campina Grande, 390, prepara Pucas e Paz. Pucas e Paz. Controle em 119.35, boa noite. 19.35, obrigado, bom trabalho. Cidade principal, portão 08. Direto a cidade principal 08, ok. Controle, boa noite, é o gol. 1.7, 1.4, decolou, está cruzando 1.800. No 7.4, boa, sobe 2.30, sai da pouca vigilância. Pouca visão, 230, 174. O Tanto 32 vai aguardar a passagem do Airbus da companhia que está indo para o portão 808. Após a passagem do autorizado pushback, chame para o táxi. Pois é, aeronave da companhia que vai para o 8, autorizado push, chamar para o táxi. Portão 9908, agora sim, está pronto para a cota? Primativo. Autorizado Guarulhos 320, decolador 0, primeira curva à direita, saída no perfil da Arbor, após a Arbor é Lefa, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle pelo plano 119, direção 35, ação no transponder 5135, total 9908. Autorizado Guarulhos 320, decolador 190 com curva à direita, saída Arbor, após Lefa. 1935, controle 5135, é o transporte total 9908. Total 9908, confirmando saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Arbor, Elepa. Após Elepa, está autorizado conforme rota apresentada no plano. Gente, Arbor, Elepa, após conforme rota do plano, total. Total 9908, cotejamento correto, pronto para pushback e acionamento. Gol 1606, pronto para a cota? Para a direita, chame solo 1219. Libera a direita, chama a sala 29, boa noite. O Gol no 606, autorizado Campina Grande, nível de voo 390. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, transição de par via Upzulu no 0. Controle operando em 1-19-35, acione no transponder 5174. Gol no 606. O Gol no 606, contagiamento correto, um toque para pushback e atunamento. Fala Salvador, boa noite, é o 35344, ele pode virar. O Trip 5344, autorizado Alfa Juliette, pátio 1, posição 01. Alfa Juliette, pátio 1, posição 01, Trip 5344. Zero para 2.000 pés, ajuste em meter. Na 2.000, confere o K3520? Afirmo, 2.000 pés, meter. Você pode voar, CAP? Autorizado. 2.000, CAP, K3520, bora. K3226, 82 a bordo, Fortaleza 310. Fortaleza 310, 82, confirma? Afirmativo. O K3226, ataque até o ponto de espera da 0 via Índia Alfa, ponto de espera torre 1182, ajuste no 03, atento ao Embraer da Trip, arqueando para o portão 01. Partido visual com o mesmo, Índia Alfa, ponte espera 18-2013. 4, chama agora Recife no 2545, alterna no 2685. No 7-4? No 7-4, no 2545, alterna no 2685. 5-4-5-2685, obrigado, boa noite. Boa. Está estabilizado, lote, para ficar aqui, as 4-1, fechando. 78, Torre São 5862. 126, 4. Torre, bom dia, 2478, estabilizado ILS, pista 10. 4178, boa noite. Avistado, informe com cheque de trem, 110 graus com 62 nós, 4178. teste por falar. Observe tráfego na final da 1-0, um Embraer da Azul após a passagem do mesmo alinho e mantém 3226. Levando tráfego, aguardando o pouso mesmo, mas a passagem ali mantém. Correto. Livre pouso, 120.8 nós, pista 04178. Livre pouso, pista 10, 04178. Estamos com 112 a bordo, 2 horas e 39 de autonomia até na Maceió. Uno 2, Galeão, confirma a autonomia? Autonomia é de 0239 até na Maceió, gol 1805. Um 8.05, autorizado táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera torre, 1.18, versão 62, ajuste no 0.03. Sente via pátio Alfa, no ponto de espera da 1.0, torre 18.6, gol 1.805. Gol 1.805, confirmando, Índia Alfa. Índia Alfa, gol 1.805, no ponto de espera chama torre 18.6. Patrono 78, solo 52, libera a direita, solo 1219. Libera a direita e chama solo em 219, azul 4178. Azul 4178, utilizado Alfa, chama antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, Azul 4178. Solo Salvador, bom dia, bom 896, informação Bravo, autorização para Jão Pessoa. Salvador 08 para Pushback, acionamento. 8.96, informação Brava, ajuste no 0.3, aguarde para a cota. 4 ativo. Para pushback acionamento. Total 9908, autorizado pushback acionamento, chamar para táxi. Autorizado chamar para táxi, total. Noite 96, pronto para a cópia? 96, adiante. Noite 96, autorizado João Pessoa, nível de voo 370, decolada no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58, apoio autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando 119.35, acione no transponder 5173, gol Noite 96. Autorizado com pessoa 370, decolada 10, cobertura, feira Pucca, Caju, apresenta 58, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, recebeu o recebido, Gol 1606, autorizado pushback, treinamento, chama para ataque. Juno 78, para o ponto de teste. Gente, o azul 4178, mantém o ponto de espera. Da Juliette, seu portão será o 03 e eu tenho a aeronave imitando pushback no 03. Entra na ponto de espera, a porta 03. Gol 994, mantenha posição, número 2 no setor para o pushback, na minha tela, o Boeing da companhia iniciando no portão 3. Uno 805 tem decolagem autorizada, 120 com 89. GP5 317, Bravo correto, ajuste no 03, tá pronto pra cópia? GP5 317, por gentileza, espera, aguarde um minutinho pra cópia. Momo, transição trova. Chama agora o controle na frequência 11935, boa noite. Chama o controle, chamando 1935, boa noite. Controle Salvador, Gol 1805 decolou na sua escuta. 1805, Puca, vigilância. Na sua escuta, Gol 1805. A bordo, Fortaleza, 4h25, autorizado táxi para o ponto de espera.